Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar de Cowboy Bebop. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Você não deveria deixar coisas na geladeira. Hoje eu tô aqui com o Everton. See you, Space Cowboy. E hoje eu tô aqui com o Anderson. Are you living in the real world? Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Sobre anime, e dessa vez sobre um dos melhores animes, pelo menos em crítica, em público, que já foram feitos, que é Cowboy Bebop. A gente vai fazer um programa especial em comemoração ao aniversário de 20 anos de lançamento Cowboy Bebop, que saiu em 98, e eu tô animado pra esse programa. Muito bem, Cowboy Bebop, como eu falei, está fazendo 20 anos em 2018. Ele estreou no dia 3 de abril de 1998. Na verdade, ele estreou primeiro na TV Tóquio, do Japão, em 3 de abril de 98. E só passou 12 episódios. Depois ele migrou para outro canal de televisão no Japão em outubro e foi exibida a série completa de 98 a 99. O estúdio responsável pela animação é o Sunrise, um estúdio grande lá no Japão, que tem uma história bem bacana, né? A gente tem o principal anime deles, franquia de anime deles, é o Gundam, que eles lançaram o Gundam primeiro e centenas de Gundams depois. E o estúdio tinha várias divisões de animação, né? A gente tinha o estúdio Sunrise 1, Sunrise 2, Sunrise 3. O Cowboy Bebop era do Sunrise 2 e foi o último anime dessa parte do estúdio, né? Porque depois saiu quase todo mundo e eles fundaram o Estúdio Bones também, que é um dos maiores estúdios hoje de animação. Curioso, isso eu não sabia. Não sei se vocês sabiam disso, eu descobri hoje. Sim, não, eu sabia. Inclusive, o filme de 2001 já saiu como o Estúdio Bones. Apesar de nos créditos aparecer Sunrise, mas já foi feito sob a tutela da Bones. Cowboy Bebop tem a direção de um dos mais renomados diretores de anime do Japão, que é o Shinichiro Watanabe. Muito porque Cowboy Bebop foi um sucesso extraordinário. E foi um anime que não foi uma adaptação de mangá, né? Foi um anime feito diretamente pra TV, né? Então o cara não adaptou uma light novel ou um mangá. Ele criou aquele anime junto com um dream team dos animes, né? Na verdade, eles pegaram pessoas que eram muito boas na época. Um bom roteirista, o Shinichiro Watanabe, que é o diretor. Pegaram uma pessoa de sonora muito boa, mas aí já é mais relação com a ideia do diretor. Animadores e ilustradores, e criaram o Cowboy Bebop. Aqui no Brasil, o Cowboy Bebop foi exibido em 99. Alguém assistiu na Locomotion? Não tinha nem TV a cabo. Não, a gente não tinha TV a cabo, né? Mal tinha internet nessa época. Verdade. Eu não assisti na Locomotion O que eu lembro dessa época era, eu acho que o Vinícius vai lembrar, era a gente na escola, que a gente comprava a revista Herói, revista para jovem, e via lá as sinopses dos desenhos que iam passar no Brasil, e a gente só ficava: caramba, isso aqui deve ser bom, isso aqui é legal, olha, um anime de ficção científica, espacial, que não sei o que, mistura cowboy, mistura jazz, uma porrada de coisa, kung fu, e a gente ficava só na vontade, assim, de assistir. Eu só fui ver mesmo depois, eu acho que lá pra 2002, 2003, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu fui. Não, totalmente, Anderson, eu lembro muito bem, e fazendo pesquisas, cast, né, a nostalgia vem na hora, porque eu fui pesquisar os animes que saíram em 98, e são os animes que a gente acompanhava e lia a sinopse naquelas revistas. Em 98 a gente teve Serial Experiment Lane, a gente teve Records of Lodoss War, a gente teve El Hazard, a gente teve Slayers, teve Sakura Card Captors, teve Trigun. Então a gente teve vários animes que eu acompanhava nessas revistas, mas não tinha como assistir, porque não tinha TV a cabo e não tinha internet, né? Então a gente ficava só imaginando que o anime era bom. Era engraçado como a gente formava na nossa cabeça uma ideia que o anime era bom sem assistir, né? Só pelo que a gente lia nas revistas e imaginava. Eu não sei se vocês faziam a mesma coisa. Ah, isso sim. Tem anime que eu fui ver depois, que eu tinha impressão que o anime era muito bom pelas revistas e fui assistir muitos anos depois e percebi que eu tava muito equivocado, né, cara, na época. E mesmo ah, e o contrário tem... também. Tinha anime que... Tivemos os acertos. É, né? Que você passava assim, você falava, ah, esse anime sem graça, você vai assistir, você fala, pô, mano, isso é muito bom, sabe? Eu acho que a minha maior surpresa positiva nesse caso, eu acho que foi Berserk, porque eu lia nas revistas assim, e todo mundo super elogiando, aí eu, tudo bem, ele tem cara de ser bom, mas sei lá, não parece ser aquela coisa toda. E aí eu assisti a primeira vez, eu falei assim, caralho, isso aqui é muito foda, cara. Quer dizer, a revista não conseguiu vender metade da ideia do que era o projeto. Eu vou um pouco além de vocês, porque nessa época eu tive o azar e ao mesmo tempo a sorte de começar a sonhar muito com anime, mas por causa de artbooks que eu comprava aleatoriamente em lugares místicos no mundo. E artbook vem com as artes do Japão, de anime que tá passando só no Japão. Então é aí que eu nunca ia ver na minha vida mesmo. Ficava só babando só. É, verdade. E, pô, era muito legal. Nostalgia. Foi o momento nostalgia desse cast, né? Porque, na verdade, assistir Cowboy Bebop de novo é um momento nostálgico que vale a pena ser feito com alguma frequência. Ah, eu sou uma pessoa de hábitos, cara. E, assim, eu vejo Cowboy Bebop a cada 2 anos. Pra você ver o tamanho da admiração. Então, você tá bem. Muito bem, o Shinichiro Watanabe, como eu tava falando, que ele é um dos diretor-roteirista de anime mais conceituados lá no Japão, ele tem, além do Cowboy Bebop no currículo, e o filme, ele tem Animatrix, ele fez 2 episódios do Animatrix, que é o Kids Story, é Detective Story, e Samurai Champloo, que também foi um anime que rendeu bem de crítica e de público, muita gente assistiu, chegou a passar na TV aberta, não passou na TV aberta ou só na TV a cabo? Eu não lembro se passou. Aqui passava, eu acho que era na... Ah, aqui passava, como é que... É, depois do canal 21, virou esses Mix TV, Ideal TV, exatamente, essas... isso, eu acho que passou. Num desses canais aí, passava. Eu lembro que eu chegava da faculdade, eu pegava, assim, malemar 1 ou 2 episódios, não conseguia ver tudo. O Ivaldo apresentou o Samurai Champloo pra mim. Você lembra disso, Ivaldo? Você comprava os DVDs aleatórios e um dia você comprou o Samurai Champloo? Sim. Nessa época a gente chutou muito anime, né? A gente comprou muita coisa a esmo, assim, só pra ver se era bom, né? Bleach, Samurai Champloo, a gente comprou, dentre outros aí. Ah, eu já fiz muito isso também. Só que os DVDs não duraram, né? Eles acabam mofando, essas coisas todas. Eu conheci, por exemplo, Gantz, comprando DVD assim. Você vai nas banquinhas, você compra. Conheci também o Claymore, também conheci assim. Muita coisa que não chega aqui, ou você conhece pela internet, ou só comprando, dando tiro no escuro. Meu problema é que eu era meio aleatório, né? Era Samurai Champloo DVD 5, Bleach DVD 3, Sakura Card Bolívia 4, Dragonfly 5. Era tipo assim, qual que tem luta? Aí o cara falava assim, ah, tem esse episódio aqui. O cara passava o episódio 80 no anime X e voltou, caramba, esse aí tem luta, vou comprar. Mas era divertido, a gente conheceu muitos era animes divertido. Assim. Exatamente. Só pra você não ser injusto, além do Shinichiro Watanabe, que eu comentei, e o roteirista do Cowboy Bebop, a roteirista. Nobumoto, que ela também criou o Wolf's Rain, né, que foi um dos primeiros animes do estúdio Bones, né, que depois partiu da Sunrise. Que é outra obra de arte também, puta que pariu. Também é bem legal. Eu assisti há muito tempo, então eu não lembro direito. Eu lembro que ele é bonito, mas eu não lembro a história. Ele é muito bonito, a parte técnica é incrível. É um anime assim que vale a pena até ser visto pra fazer um outro depois, fazer uma sessão de comentários depois. Olha, interessante, boa ideia. Não, é o mesmo esquema, é historinha fechada, 26 episódios. Característico, né? E o designer de personagens é o Toshihiro Kawamoto. Treinei o japonês pra hoje, viu? Preparado. Do que se trata Cowboy Bebop? Pra quem, nosso querido ouvinte que está aqui escutando esse podcast e nunca assistiu Cowboy Bebop, nunca ouviu falar de Cowboy Bebop, ou então que já conhece a história, mas quer dar uma refrescada porque assistiu há muito tempo, do que se trata? Vocês querem que eu fale ou vocês querem falar? Vai tocando, hein? Vocês querem que eu fale, né? Ah, só o rosto? Não, olha, esse podcast é democrático, sabia? Eu não mando em nada aqui. Não, gente, Cowboy Bebop é tipo o rei do gado no espaço. É isso. Não. Ah, não. Não, pô. Que isso? Não, cara. Não tem semelhança nenhuma, nem cowboy. Nenhuma, né? O gado é vaqueiro. Que é cowboy, né? Não, mas a gente tá falando de outro tipo de produto. E outro, novela é uma série sem fim. Pelo menos Cowboy Bebop tem fim. Em Cowboy Bebop, a gente tem se passa no futuro, né? É 2071 o ano, e a Terra já não é um... Todo mundo se chamava Enzo ou Valentina. Desculpa, não repeti. Essa característica do futuro, né? Verdade, é verdade. É o meme de internet. a população da Terra migrou para outros planetas, né, do Sistema Solar. Então ela vive em várias colônias, em vários planetas. A Terra é meio que um planeta descartável, né? Tipo, a Terra lá tem um monte de escombro lá, um monte de gente. Tem, acho que é o Pobaiada que mora na Terra, né? A Terra já... O lixão da galáxia. Virou lixão, exatamente. E a criminalidade toma conta do Sistema Solar, né? Tem bandido pra todo lado e a gente tem, além da polícia, da ISSP, que é a Interstellar System Police, em inglês, a gente tem os cowboys, né? Que são os caçadores de recompensa, que são... Que é uma profissão mais ou menos legalizada, mais ou menos não. É uma profissão do futuro, né? Pessoas são caçadoras de recompensa e a gente tem essa profissão dos caçadores de recompensa espaciais, né? Que são os cowboys, como eles são conhecidos, né? É, mas isso existe já nos Estados Unidos também. Lá você tem licença pra ser caçador de recompensas, né? Aqui no Brasil não é permitido, mas em alguns outros países é. Ah, não sabia. Juro por Deus. Ah, tem filme disso nos Estados Unidos. Tem um filme do Robert De Niro, é o Midnight Run, que ele é isso. Ele é um caçador de recompensas que ele recebe pra procurar bandidos que a polícia não consegue prender. Fora do... Não, ele faz um... funciona assim. Ele faz um treinamento e ele passa a ter uma licença pra portar arma e pra poder prender pessoas. Esse negócio é real. Existe, cara. Caramba. É bizarro, mas existe. É bizarro mesmo. Achei que era coisa de filme ou de anime, no caso, né? Mas não existem caçadores de recompensas espaciais ainda. Eu vou ficar surpreso. Não, isso ainda não. Existem os que caçam alienígenas, certo? Existem os caçadores de alienígenas, é verdade, Val. Do passado. Presente, mas tem outros presentes também. No Discovery e no History tá cheio desses programas. Que o Ivaldo é especialista no assunto. Mas enfim. Tem os caçadores de relíquias também. Aí, ó. É verdade. Aí, ó, viu? O Sanderson ia gostar, porque ele gosta desse programa. É o cinema hoje em dia. Protagonistas e são os caçadores de recompensa em foco nesse anime. O protagonista é o Spike. Spike Spiegel, que é companheiro do Jet na nave Bebop. Além deles, a tripulação tem a Five Valentine, tem o Ed e tem o Ai, que são personagens que vão entrar no grupo no decorrer do anime. Ah, Ed. Ela é uma menina. Eu falei o Ed? Desculpa. Uhum. Não, fala o nome dela, Clarice. Eu sei que é Edward, mas eu não lembro o nome Edward final dela. Eu não tinha anotado aqui, eu tinha anotado o Edward. Não, tem mais coisa, quer ver? Edward, o Wong... Um nome gigante, cara. Ah, ela que tem um nome gigante, né? Eu sei que tem um personagem que tem um nome gigante, mas eu não lembrava quem é. Vou gastar todo o meu japonês aqui. Edward Wong Hao Pepelu Tirubski Four. Mas não tem nada de japonês no nome dela. Você faz uma magia do Harry Potter. Tem chinês, tem russo. Aí tudo bem, ela é chamada só de Ed, né? Nome dela. Ela é a quarta na geração dela. Isso, meu Deus. E esses personagens têm as suas aventuras e suas histórias contadas no decorrer de 26 episódios. É uma série curta. Na verdade, hoje em dia, o modelo dos animes, ele acaba fazendo séries mais curtas, acabam fazendo de 12, 13 episódios, mas na época, um anime de 26 episódios era uma série rápida, curta, e você assiste muito rápido, pela variedade de histórias que é contada durante esses episódios, né? Acaba não enchendo o saco, sabe? Antes da gente entrar de fato no anime, nos seus personagens, eu quero comentários gerais de vocês de o porquê vocês gostam ou não de Cowboy Bebop. O que vocês mais gostam, o que vocês destacam dentro desse anime, dessa série, dessa história dos nossos queridos caçadores de recompensas espaciais. O anime em geral, pra mim, uma obra de arte, um anime maravilhoso. É a questão do universo que o anime abrange, nessa questão dos planetas, das luas e como é que ele caracteriza isso, eu achei muito foda. Os personagens, pô, marcantes, muito bem construídos. A questão dos combates do anime, assim, as animações do anime são ótimas, trilha sonora incrível. Enfim, realmente não tem como você se cansar de assistir. É muito bom, bem fluido. Bom, o Aldo roubou um pouco da minha parte, mas é, acho que o que mais me atrai é muito a coisa da trilha sonora e aquele monte de referência que tem dentro da animação e principalmente roteiro. Eu já falei isso em outros episódios aqui. Roteiro pra mim é uma coisa que me atrai muito, cara. Se tiver um roteiro porque é bem escrito, é coeso, não precisa ser nada mirabolante, pode ser um roteiro simples, mas desde que seja bem apresentado, e tem alguns episódios da série que são coisas bem simples, iguais, por exemplo, o que o Valdo usou pra fazer a abertura dele. Uma história bizarra e é muito simples, envolve só uma geladeira, mas assim, é tudo que acontece em torno daquilo é sensacional. Então, assim, a série me atrai muito nesses aspectos mais técnicos, assim. A questão do roteiro, a importância dele também é uma coisa que me atrai muito na série, né? Porque ela é uma série que já não tem uma história contínua, todos os capítulos não são uma mesma história, cada capítulo tem a sua própria história, só que ao mesmo tempo você consegue ter a história de cada personagem contada. Você sabe as motivações deles, sabe o passado deles, mesmo não sendo focado nisso, sabe? Não tendo... Uma coisa que tem muito nos animes é, digamos assim, os capítulos do passado, né? Capítulos focados no passado dos personagens, sabe? O capítulo inteiro, mostrando o passado do personagem e tal. No Cowboy Bebop é muito sutil, né, cara? O que tá acontecendo no presente, mas é que é a consequência de um passado que vai passando só flashbacks. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante no anime, né? Não, até tem um episódio que se passa a maior parte dele no passado, mas assim, é tudo aquilo intercalado. Ela tá mostrando o passado e mostra como que é a reação naquele presente do anime. Exatamente. E a trilha sonora, cara, não tem o que falar. É a melhor trilha sonora que tem em anime, eu acho que é a do Cowboy Bebop. Não pela questão só das músicas em si, é a questão de montagem de edição de som, cara. Toda cena tem o toque da trilha sonora que é fantástico, cara. Eu achei muito bom, realmente. Que edição de som, rapaz? Isso não existe. Quer falar de edição de som aqui, não. Cara, eu vou meter mesmo em choque de cultura em tudo agora. Você tá ganhando dinheiro deles, não é possível. Eu queria. Caralho, eu queria, velho. Pior que eu faço essas coisas de graça, mas eu queria. Meu Deus, pra ganhar dinheiro. Mas enfim, eu concordo muito com o Everton falou, mas a questão da trilha sonora, ela é característica também do Shinichiro Watanabe, porque ele já montou a série linkada com a trilha sonora, né? Já era uma coisa que tinha na cabeça dele. É muito em paralelo, sei lá, com... Às vezes eu posso estar viajando, mas o Edgar Wright, que fez o Baby Driver, que montou um filme com base na trilha sonora, ele fez a mesma coisa aqui no Cowboy Bebop. Também muitos anos antes, em outro tipo de produção, né? Dessa vez uma série animada, mas você vê que a trilha sonora, ela é um personagem do anime, né? Faz parte de toda aquela aventura e ela se encaixa perfeitamente em todas as situações. É, e vale a pena falar também da compositora, né, cara? Que a compositora, ela é muito foda, velho. Porque é uma trilha sonora original, né? Então, tipo, a maioria das músicas é de uma compositora que eu esqueci o nome. Yoko Kanno. Yoko Kanno, exatamente. Isso. Cara, e é muito bom, velho. A composição é muito boa, cara. Das aberturas e do final também, né? As músicas de abertura e do final também são muito boas, cara. Apesar que a série só tem três temas de encerramento, que é o The Real Folk Blues, que ela encerra a maioria dos episódios, e aí duas outras músicas que encerram o episódio 13, e meio que fecha um arco, assim, que é aquele episódio duplo, do Spike, e no último episódio, que é outra música que entra, mas no geral são só essas três duas. Uma coisa que ninguém comentou, que eu também achei, na verdade, acho que é um dos maiores acertos desse anime, um dos maiores mesmo, é a questão de não ser uma história bonitinha, fofinha, onde o príncipe salva a rainha, onde tudo acaba bonitinho, onde tudo é bonitinho, onde o herói fica mais fortinho. Não, é um anime de peso, com uma história pesada, é um anime que foca muito na questão da solidão, da existência pessoal de cada personagem, daquelas lembranças, do que prende ele ao passado, e não sei o que lá. Assim, um anime sério e um pouco triste, não triste de, vamos dizer assim, uma coisa mais melancólica, mais dramática, né? Totalmente, eu ia usar melancólico. Totalmente. E assim, foda é porque você vê isso do início e você chega no final com isso, você tem a conclusão do anime com isso, e você não para e fala, ah, não gostei, ah, eu achei ruim. Não, você para e fala, caralho, eu entendi tudo e, cara, top, é isso, gostei, é isso que eu queria ver. Um exemplo disso é o episódio 18, o Speak Like a Child, onde chega uma encomenda pra Faye e ela resolve ir embora porque ela não quer abrir, porque ela não quer pagar pela encomenda. E aí o Jet e o Spike, eles vão atrás pra descobrir o que que é, e passa o episódio inteiro, só que assim, é só situação cômica atrás de situação cômica. Quando chega no final do episódio, a gente descobre o que que tem na fita, cara, é um baque, assim, que você para pra pensar e falar, beleza, a vida, infelizmente, ele é assim, você tem seus momentos felizes, mas também você tem aqueles seus momentos de onde você percebe que você é só por você mesmo, você não tem outra pessoa junto. Então, assim, você tá rindo lá o episódio inteiro e você acaba terminando o episódio pensando na vida. É uma coisa assim que é difícil fazer e dar certo, porque geralmente é muito fácil cair pro lado piegas de dramático, acontecer alguma tragédia, e o episódio não tem nenhuma tragédia. São fatos da vida que são apresentados pra gente. Se a série se passasse no planeta Terra no presente, não faria diferença. A história é a mesma. Então, sim. Não sim. É diferente que elas passam no espaço. Isso que você falou também é muito foda, porque por mais que ele carrega essa melancolia, esse drama ao longo da série, você tem momentos engraçados que você dá risada. Ah, mas eu gosto de ver cena de luta fodacha. Tá bom, filha da puta, você vai ver. Ah, eu gosto de combate aéreo. Você vai ver. Cara, cena de luta que mais tem, porque a coreografia de luta é toda baseada no genético do Bruce Lee. Mas isso, assim, o autor já falou, a roteirista já falou, isso é público e notório. Não tem. Ah, isso se alguém falar assim, quero cena de luta, porra, você tá muito bem servido. Isso tem referência nos capítulos, tem capítulo que tem outdoor do Bruce Lee, assim. Sim, então, tipo, tem, você cara. Acaba pegando, cara. No capítulo 24, no minuto 6:27. Sim, cara. É exatamente aí que eu vi, foi no último capítulo. Não, no antepenúltimo. Antepenúltimo, isso. Que é o do Hard Luck Woman, né? Isso. É, essa questão dos sentimentos que tem o anime, né? Que é muito sentimento de solidão. Um sentimento também que é muito notório, que eu acho muito legal, o tédio, né? Sim. Porque sim. Você vê muitas horas eles deitados lá, pensando, pô, e agora o que a gente vai fazer? Não sei cara, o quê. Tem um episódio que é sensacional, que estão os quatro lá deitados sem fazer nada, só reclamando. Só que assim, eles estão morrendo de fome e eles não querem nem ir atrás de comida, sabe? Eu falo assim, meu Deus, eles são muito preguiçosos, cara. É o episódio lá do cogumelo. Fala, meu Deus, olha sim, aí, cara, quem toma uma atitude é uma criança de 13 anos que vai cansar a comida pros marmanjos. Um dos meus favoritos, falado. Aliás. Cara, mas é coisa que acontece no dia a dia mesmo. E muito também vem pelo estilo, né, do anime, né? Ele não é um anime shounen, né, cara? Ele não é um anime de lutinha, não, né, cara? Ele é um anime feito realmente pra adulto, digamos assim, né? Tem uma temática mais adulta, né? E a composição dele é feita pra isso, né? É, exatamente, cara. Eu acho que, além da trilha sonora, né, que eu comentei, a construção de roteiro, assim, você vê que ela é muito bem feita, e eu acho que o anime, principalmente, ele fala de como você lida com seu passado no presente, né, pra todos os personagens. Então, toda a trama do anime é baseada em eles têm que viver o dia após um dia, né, tipo, faz as suas missões, tem que sobreviver, tem que arrumar comida, tem que arrumar dinheiro, mas uma hora o passado deles impacta na vida deles no agora. E a vida de um acaba se juntando com a outra, mesmo que um não queira que isso aconteça, né? Cada um por si, mas eles estão juntos, né? Sim. Eu acho que o anime constrói muito bem essa relação entre os personagens. Tipo, ele constrói cada um individualmente, consegue trazer o passado deles assim, afetando o presente e interligar um personagem com o outro. Como o Everton falou, que assim, o anime, apesar de não ter uma continuidade, que é aquela coisa que a gente sabe como a história começa e tudo é interligado pra terminar de um jeito, o anime ele tem uma pequena linha que une todos os capítulos, que basicamente é a junção dos personagens. Porque você pode ver, o começo é só o Jet e o Spike. Aí uma das missões é justamente capturar a Faye, porque eles não conseguem capturar, aí ela não quer fugir, ela simplesmente chega na nave e fala, vou tomar banho. E por lá ela fica, você entendeu esse tipo de coisa? Quer dizer, ela passa a conviver ali, porque ela percebe neles muito do que ela vê nela mesma, que é um sentimento assim, eu tô sozinha, mas é muito melhor eu estar sozinha ao lado deles do que estar sozinha perdida no espaço. Isso é muito legal, porque ela convive com eles, mas ao mesmo tempo, quando tem a recompensa, ela fala, eu vou pegar a recompensa. Eu que vou ganhar a recompensa, né? Pode ver, a gente termina o anime, ela não se dá muito bem com o Spike, apesar dela fazer uma coisa grandiosa por ele mais perto do final. Ela se dá melhor com a Edward, que é uma criança, do que com o Spike, por exemplo. Tirando todo esse detalhismo dos personagens, cara, eu que assisti o anime recentemente, acho que de todos que estão gravando aqui, eu fui o último que assistiu. E, cara, eu me impressionei a quantidade de detalhes que eles investem na ambientação do anime. Por exemplo, eles estão ali em várias luas, né, em outros planetas, e tem todos os mínimos e mínimos detalhes para mostrar por que que aquele planeta tá ali, como é que ele foi terraformado. Por exemplo, não sei se vocês repararam, tem muito episódio que rola ali em Marte, que seria o novo lugar onde grande parte da raça humana tá vivendo, vamos dizer assim. Isso. Só que não é que eles pegaram Marte, opa, Marte agora é lindo, Marte agora tá perfeito. Não, eles terraficaram locais específicos, tem todo um equipamento gerando a atmosfera. Eles têm esse colônia, detalhismo. Né? E isso, eles demonstram isso. Não é que tipo, ah, vamos ali agora. Tá, não precisa explicar, isso é besteira. Vamos dizer que tá morando lá e acabou. Não. Vênus, pô, Vênus tem, eles falam da doença de Vênus, que não sei o que lá, tem que tomar cuidado. Pô, Plutão o quê? Ah, Plutão é uma prisão. Pô, fala das luas de Júpiter. Eles trazem esse ambiente universal, assim, esse, do sistema solar dentro da história. A gente sabe um pouco lá daquela guerra que teve em Titã e não sei o que lá. Então, pra quem gosta desse negócio de espaço sideral, assim, tal, vai adorar muito esse anime, porque ele é muito detalhista nessa parte. É um detalhismo que você não percebe quando você tá assistindo, né? Pra você é natural as coisas estão acontecendo. Desde um canal de televisão espacial, aquele canal que eles veem as recompensas, um aparelho, qualquer coisa que eles vão introduzindo em cada capítulo, que você tá entretido na história que tá sendo contada, você já consegue criar um universo muito fácil, né? Isso é, também, cara, é um dos maiores acertos, com certeza, do anime. Como eu falei mais cedo, o anime, ele é pilhado em referências, cara. Tem muita coisa. E assim, eu acho que é no segundo ou no terceiro episódio, o Spike, ele tá chegando numa estação espacial e aí ele entra lá no compartimento pra fazer a descida e tá escrito lá, Welcome to Spiders from Mars, sabe? Que assim, era um personagem lá do David Bowie, o Ziggy Stardust, que tinha uma banda que veio do espaço e aquela coisa toda. E você fala, cara, olha o nível de detalhe dessa animação, o tanto de referência que ela tem. É uma coisa pequena que você consegue identificar e que faz sentido, que naquele momento o Spike é um alienígena que tá chegando em outro lugar. Assim, é uma referência, funciona bastante, e você pega esses detalhes e você fica feliz com o esmero com essa animação. É, foda, porque ele é um anime que ele olha pra sua cara e fala, você quer me assistir? Ok. Você vai entender a história e vai acabar, beleza. Só que se você quiser me ver de novo, você vai pegar muitas referências além do que você já viu. E se você for me ver de novo, você ainda vai pegar mais referências ainda. É como se dentro daquele anime tivesse realmente um universo que você pode explorar e cada vez mais descobrir coisas diferentes. E não são coisas gratuitas, né? Tudo faz sentido dentro do contexto da história. A gente tem referência tanto a cinema, principalmente a cultura norte-americana, a gente tem bastante referência, né? Mesmo porque os personagens têm nomes todos em inglês, então a gente tem uma referência também, lógico. Cowboy Bebop, a gente tem uma referência a filmes de faroeste, então uma cultura americana. E a gente tem também muita referência à música, né? Principalmente a trilha sonora, a gente já tinha falado que é parte importantíssima do anime. Os capítulos da série são praticamente todos com referências musicais. Ou são todos com referências musicais? São todos. Quase todos. Quase não é. É assim. Com certeza? É, não, ele é só de filme, ele não é de música, é verdade. Ele é um filme do Godard, e o nome vem de um filme do Godard, e a estética vem da HQV de Vingança. É, totalmente. É tudo, ou estilo musical, ou nome de disco, ou nome de ópera, ou nome do de anime. Peças famosas. O nome do anime tem relação com música. Bebop é um estilo de jazz, isso. É. Uhum. Pô, a gente tem, desde o jazz, que é o estilo dominante do anime, a gente tem também muita referência ao rock clássico, né? A gente tem títulos de anime com música do referência a Rolling Stones, a Led Zeppelin, Kiss, Pink Floyd. A gente tem Queen, a gente tem um passeio pela música, né, nesse anime e nas suas referências. E é uma coisa bacana, né? Mesmo que você não tenha, tipo, uma referência. Se você tiver a referência da música, obviamente você vai entender melhor, né? Mas se você conhecer, se você parar pra pensar no trabalho que o cara teve em linkar a história, porque se você conhece a música, você consegue ver a característica da música no episódio, né? Pô, é um trabalho que deve ser muito difícil de ser feito, né? De você criar um capítulo dentro de uma série que vai ter uma história contínua, tá certo que é um tiro rápido, né? Vai contar aquela história, mas que vai ter referências pros outros capítulos, que vai ter uma relação com uma música, com um outro filme. Então é um processo de construção muito minucioso, eu imagino, e é muito bem feito aqui. Eu ainda vou além do seu comentário, Vinícius. É tão foda essa construção que mesmo você sendo completamente leigo, não conhecendo nenhuma referência musical nem nada, ele consegue te apresentar uma conexão entre a música e o que tá acontecendo no anime tão foda que você fica impressionado. Vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, se você pegar o episódio 5, o Ballad of Fallen Angel lá, aquela cena da igreja, quando o Spike tá caindo, eles conseguem conectar aquela música com aquela cena de um jeito tão magistral que, meu, você olha e você fala, velho, que coisa linda, velho, que porra que é essa daqui? E você meio que fica imerso naquele momento e você viaja junto com o que tá acontecendo no anime. Mesmo se você for leigo, não manjar de porra nenhuma, cara, você vai a cabeça vai pirar. E essa cena, ela é ligada diretamente à primeira cena do anime. Sim, exato. Então, uma cena sem som, absolutamente sem som, toda em preto e branco, a rosa, que é o único verde. Aí vai só, você só tem flashes na tela, depois quando você chega no episódio, você entende o que aconteceu. Uhum. E você tá falando desse capítulo? Esse capítulo também tem referência com algum filme do John Woo, eu não lembro qual, mas tem uma referência, principalmente na cena da igreja. Eu não sei qual que é o filme agora. Por isso que meu comentário está meio vazio e ridículo, mas tem uma referência ao filme. Ah, eu sei que o nome do episódio é uma música do Aaron Smith, né, no caso. Sim. Na verdade, e tem uma música do Poison também, que se chama Fallen Angels. É, o nome. Mas vamos manter a referência no Aaron Smith, né, cara? Eu também pensei assim. Apesar de eu não gostar tanto, eu não sou muito fã do Aaron Smith, mas eu gosto menos ainda do Poison. Exatamente. Agora, eu acho que a gente devia falar dos personagens um pouquinho de um por um, se vocês gostam ou vocês não gostam. Vamos começar pelo protagonista da série. Além da Bebop. Além da Bebop. A Bebop é muito foda, então a gente não vai nem ficar discutindo. Só pra fazer um comparativo, ela é tipo a Millennium Falcon do universo Cowboy Bebop. Por aí. Ela é uma nave antiga, mas que sobrevive a qualquer coisa, praticamente. A Bebop, ela é meio que uma nave-mãe, porque os personagens, cada um tem a sua nave também, né, dentro dela. Sim. O nosso querido protagonista, o Spike Spiegel, tem a Swordfish. É esse o nome da nave dele, né? Swordfish. Uhum. Que também é uma nave que toma tiro pra cacete e continua em pé. Então, realmente, é a nave. Isso, Swordfish. E falando rapidamente do Spike, esse é um protagonista bem feito. Eu reclamo muito nos animes, principalmente nos animes, do protagonismo ruim. Dos personagens que são protagonistas da série e são ruins. Isso tem muito em muitos animes. Mas aqui a gente tem um acerto grandioso num personagem muito bem construído, também num anime que constrói todos os personagens bem, o protagonista não podia ser mal construído, né? Mas aqui a gente tem um personagem muito bacana como protagonista da série, que dá espaço pros outros, pra todos os personagens, né? Isso muito da função do roteiro, mas que é muito bem feito. Pra você ver, né? O anime, o roteiro lá, quem criou esse personagem, fez um trabalho tão bem feito que ele é um cara que não gosta de crianças, animais, mulheres chatas, quem assiste anime, odeia qualquer tipo de desenho, e todo mundo gosta dele, porque ele é muito foda. Ele é muito foda, tranquilo, né? Tipo, ele não faz muita coisa. Tipo, ele faz o trabalho dele, que é ser caçador de recompensas, tá? Mas o jeito dele, que faz você continuar querer descobrir a história dele, e você fica interessado, né? Isso que é, acho que é o principal ponto de você assistir uma série, você tem um protagonista que você se interesse em saber a sua história. E o Spike é um desses personagens. Você fica desde o começo querendo saber o seu passado, quais são as motivações dele, por que que ele tá ali com o Jet. E o legal é que ele é um personagem foda, muito da hora, um cara foda pra caramba, só que tipo assim, ele não precisa ficar se achando ou não precisa ter cenas em que ele faz coisas inacreditáveis a partir do momento que ele lembra, sei lá, do mestre dele, da mãe dele. Ele é foda dentro da limitação dele. Ele apanha pra cacete, velho. Exatamente, ele se fode muito. Se fode bastante, várias partes do anime, pelo menos umas duas, três, ele está vestido de múmia, né? Ele tá apanhou pra caramba e tá todo enrolado. Juntamente com o Spike, a gente tem o Jet, né? A série começa com esses dois personagens sendo a tripulação da Bebop. Vocês gostam do Jet? Eu achei ele um personagem legal. Só que fiquei numa dúvida. Ele é um ex-policial, não é? É. Ou investigador, sei lá. Policial, né? Eu gostei dele, gostei como o anime trabalhou com ele, trouxe a história dele. Eu achei ele um cara simpático, gostei dele. Eu teria na minha equipe. Simpático não é bom, Ivaldo. Simpático não é bacana. Ele é simpático, ele fez amizade com a menininha lá. É, o legal é porque ele apesar de todo mundo ter aquela ideia de, cada um por sua própria conta, né? Ele é o que tenta meio que unir eles, porque mesmo ele querendo, ele fazendo as coisas por conta própria, sabe? Ele que faz o jantar, sempre, tipo, os caras estão brigando e ele fala, o jantar tá na mesa aqui. Ele é a mãezona. É o cara que, é o pai da nave, né, cara? Ele é meio que a mãezona deles, porque assim, a casa é dele, a nave, ele faz a comida, ele conserta tudo, ele que bota os caras pra levantar, porque se depender dos outros, os caras passam o dia deitado. Mas ele traz muito aspecto legal da série, que como ele é um ex-policial, ele é aquele aspecto do filme no ar, sabe? Porque você pode ver que quando a ação foca, quando a história foca nele, é, diferente do Spike, que tem mais ação, o Jet é mais um detetive de filme noir. A história dele é muito mais focada em coisas do passado, traição, amor, esse tipo de situação, sabe? O Spike é um cara mais ativo. O Ivaldo comentou que ele ficou amigo da menininha. Esse capítulo é totalmente nesse clima, né? É um capítulo que ele vai narrando a história como se fosse um filme de investigação mesmo. Viu como ele é simpático? Ele é simpático. Aí o resto da nave fica achando que aquela ali é uma nova namorada dele, ou uma filha secreta. É. E a Ed chega e fala assim: você é a nova namorada dele? Ah, então você é a filha secreta. O legal desse episódio que você falou, que é o Boogie Woogie Feng Shui, é que outra referência que tem a Hollywood é a dupla da máfia que vai atrás do Jet. São os Blue Brothers copiados ali. Cara, até o nome da máfia é Blue Snake. É muito cópia, assim, sabe? Total, é referência total. Não só de nome, como visual, sabe? É muito igual. Tá enraizado. A primeira pessoa, a primeira personagem que integra a tripulação dessa dupla é a Faye Valentine, que é a nossa femme fatale do anime. Mais ou menos, né? Não, não tem outra, tem que ser ela, não pode ser a Ed. É ela. Não, porque ela é muito desbocada, assim. Ela é muito cabeça dura. Sim, mas é uma personagem que eu gosto bastante. Ah, eu também gosto bastante. Apesar de eu achar que eu queria durante a série saber mais do passado dela. Eu achei meio algo, tipo, a gente sabe que é o que aconteceu, mas não sabe, ao mesmo tempo não sabe, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu acho que se a gente assistir o anime mais umas 15 vezes, a gente consegue pegar todas as pistas e montar toda a história dela. É verdade. Porque a história dela é muito assim, tirando um episódio, acho que são dois episódios que focam mais nela, mas a história dela é muito, é um trecho aqui, é um outro negócio ali, alguém que fala alguma coisa ali, sabe? Então assim, é uma história mais espalhada pelos episódios do que simplesmente senta aqui e agora a gente só vai falar dela. Não, isso é verdade. Na verdade, o anime é construído assim, né? Ele traz episódios do passado de cada personagem, né? Durante a série, né? É que não, acho que foi o Ever que comentou mais no começo do podcast que ele não tem aqueles capítulos de flashback, né? Ele vai mostrando, ele vai trazendo os personagens do passado, no presente, e aí ele conta as histórias do passado dos personagens. E tipo, vai um capítulo no meio é de um, aí mais pra final é de outro, aí no começo é de outro. Também que é uma das coisas que eu acho que você constrói bem no anime e faz o cara assistir continuamente aquela série, que é tipo você não focar muito numa coisa só e você dá espaço pra todos os personagens. E eu não lembro o nome da nave da Five. Eu não lembro o nome da nave da Five. The Red Tail. Ah, muito bem, The Red Tail. É a cauda vermelha. Devia ser a do Spike, né? The Red Tail. Ela é vermelha. É, porque ela é vermelha, né? É que a dele tem um desenho de peixe-espada, né? Por isso que tem aqui esse nome, Swordfish. Verdade, faz sentido. Ou The Red Swordfish. Enfim, ou assim, parece uma Swordfish. Nova de peixe-espada. Assim, é filmaço, hein? Aliás. Só que não. Mas enfim. A gente, o outro personagem que acaba entrando depois da Fai é o Ayn, que é o cachorro. É. Que é o cachorro mais inteligente do universo. Que é o cachorro mais inteligente do universo. E eu reassistindo o Cowboy Bebop, nas minhas lembranças, ele fazia mais coisas. Tipo, ele era mais inteligente. Não que ele falasse ou usasse um computador, mas eu achei que ele fazia alguma coisa diferente. Sei lá, não sei porquê. Ele usou peruca no episódio. História dele especial. Tem um episódio lá que ninguém quer fazer nada, o cachorro vai lá, ele que aperta o botão, senão ia dar a merda lá. Ele não quer fazer nada. E outra coisa, vamos lá, ele sabe atender telefone. Não, a gente percebe algumas coisinhas assim, vê que ele realmente é um cachorro inteligente, né? Que ele tem noção das coisas. Ele joga aquele joguinho lá, qual é o nome daquele joguinho lá? Daquele xadrez japonês lá? Shogi. Shogi. Shogi. Sudoku. Shogi. E o nome dele é referência ao Albert Einstein, né? Sim. Tem esse nome. E o legal é que ele entra já no segundo episódio. No segundo ou no terceiro? Acho que é no terceiro. No segundo. Não, segundo. É no segundo já? Então. É o nome do episódio, Stray Dog Strut, que é uma música de Stray Cats, já tem relação com o cachorro. Então ele entrou junto com a Fai, praticamente, né? É, a Fai entra no capítulo seguinte, né? Entrou no capítulo 3. E quem acaba sendo a melhor amiga cachorro do Ayn é a Ed, né? E ela entra um pouco mais pra frente, no capítulo 9 ou 10, eu não me lembro. No 9. No 9. No 9, cuja missão da tripulação, a missão não, né? Tem uma recompensa recompensa por um hacker que tá fazendo desenhos na Terra. Isso, exatamente. E aí ninguém quer fazer, aí a Faye, ela fala assim, ah, isso aí é fácil, deve ser um otaku gordo de óculos. Eu gosto que a série, ela tira sarro do próprio estereótipo de quem assiste anime, cara, eu acho muito legal isso. E aí quando eles chegam na Terra, eles vêm com uma menina de 13 anos. Exato, primeiro que eles acham que é um menino, né, que nem eu me confundi no começo do cast, eles também se confundiram na hora que eles encontram ela. Ah, direto, eles se entendem. Eles acham que é um hacker super fodão e é uma menina, uma criança, cara. Fala rimando, né, cara? Que fala rimando e que não para quieta. Que é a personagem responsável por quebrar todo aquele clima dramático, né? É, ela é mais ela é a mais engraçada da série, com certeza. Assim, que eu jurei que nesse episódio ia aparecer outros suculos lá do Alienígenas do Passado dizendo, eu não falei que são os alienígenas que desenham com lasers? Só que na verdade não era, era uma inteligência artificial, né? Exato. Se revelou e resolveu desenhar. Mas, porra, é sensacional. Cara, eu fico pensando como o Jet e o Spike se viravam antes dela, porque, tipo, ela ajuda muito durante os capítulos, né? Porra! Não tem que... Olha o dando um spoiler aqui. Tem um episódio que o Jet acorda, aí ele vai falar com o Spike só vira e fala assim, elas foram embora. Aí eles ficam olhando um pra cara do outro, assim, como quem... E aí, o que a gente faz agora? Eles não sabiam o que fazer. De tanto que eles já estavam acostumados com elas dentro da nave. Uhum. Provavelmente eles só pegavam mais trabalhos que envolvia só mesmo força bruta e vamos que vamos. É, isso mesmo, também acho. Qualquer coisa que precisasse mexer no computador, eles conseguiam fazer. A questão do Jet ser ex-policial, ele tem muito, muita informação, né, cara, com os amigos dele e tal. Mas, tipo... Um papo, né? É, mas esses casos de hacker, assim, que durante o anime tem uns dois ou três casos que é só hacker, né? Sim. Tem um episódio inteiro que é o do mestre do xadrez lá, hackeia o sistema da nave, a nave fica sem computador, eu acho que a deriva, e aí quem resolve é a Ed, porque eles passam a usar um sistema antigo que não tava catalogado ainda. O Spike vai buscar na Terra pra levar pra nave poder voltar a funcionar. E é muito engraçado que eles pegam o negócio errado. Ah, não, desculpa, errei o capítulo. Esquece. Ops. Me confundi. Por isso que o Anderson é o Bohemian Rhapsody, né? É o Bohemian Rhapsody, né? Nossa, tá. Pô, é que eles vão na Terra buscar outra coisa em outro capítulo, aí eu confundi. É, tem um outro capítulo que eles vão mais pra frente. E agora? Esses são os personagens principais da relação, são os, além do Spike ser o protagonista, né? São os coadjuvantes da série. E quem vocês enxergam? Eu não sei se é impressão minha, mas não tem um antagonista no anime, né? Um antagonista do grupo. O grupo não, tem mais. Não, fala assim, seria tipo de série? É, antagonista na série. Eu não sei se vocês... O Vício... Ah, não, mas bem que o Vicious, ele é mais particular com o Spike mesmo. É, o antagonista é Spike, né, cara? Então, ele é muito do Spike, mas se você para pra ver, é só o Spike que tem um antagonista à altura, assim, próprio. Sim. Os outros no final, coisas pequenas do passado, sabe? No final, a única coisa que eu entendi é que aquela organização lá, Red Dragon, o sindicato do crime lá, no final, meio que eles falaram, ó, é pra matar todo mundo aí. Vou atacar a nave deles. O Spike, ele saiu da máfia, né? E a máfia, ela geralmente lida assim. Você entra, você não sai mais. Você só sai morto. E os dois personagens do passado do Spike, que o Vicious, que é o antagonista do Spike, o rival dele, vamos dizer assim, o cara que tem uma ligação com o passado dele da máfia, é um personagem que aparece durante a série, né? Que sempre está confrontando ele. E quem o Spike quer derrotar, e tem todo o passado com ele. E tem a Julia, né? Que é a mulher que ele amava, né? Que também é um... Dela. Que é mesmo, também é uma personagem que não aparece muito em flashback, só vai aparecer no final da série. Mas por que você ficou com raiva dela, Ivaldo? Só pra eu entender. Posso dar um spoiler? Pode. Já deu vários aqui, pô. Ah, então tá bom. O anime saiu em 98. Ela podia ter morrido de um jeito menos filho da puta, né? Puta, vai ser burra assim também na cara do caralho, né? Se escondia debaixo da mesa, filha da puta. Mas ela não tinha mesa onde ela tava. Ela não era nem pra ela ter subido onde ela tava. Ela pra ter ficado debaixo da cama lá onde a véia morreu. Era pra ela ter ficado no carro, né? O Spike falou pra ela ficar no carro e não vem. Aí ela foi. O carro explodiu, não explodiu? O carro explodiu, é. Então não é melhor ficar no carro. Ela ia morrer de qualquer jeito. Spike, eu tô segura. Ah, mas é legal porque... É legal que é uma morte ela inesperada, né, cara? Então... Mas ela precisava morrer pra mover o Spike, cara. Não é tão inesperada, não, porque na hora que ela falou, ah, eu vou te ajudar, eu vou com você, Ivaldo, até o que eu tô falando, fim. O que eu tô falando, geralmente seria um esquema meio assim, ah, preparar todo o esquema, ela salvando o Spike, sabe, tomando um tirambaço, assim, uma cena especial, assim. Uh-huh. A cena é muito bonita, a cena é muito legal, mas é um cara X que mata ela, sabe, não é um Vicious que mata ela, você entendeu? Uh-huh. Isso, por isso que eu acho que é um baque meio meio que imediato, assim, não uma coisa tão preparada, sabe? Entendi o que você quis dizer. Sim, nesse sentido, sim, nesse sentido, realmente. E você espera que ela vá morrer na mão do Vicious, cortando a cabeça dela e dando pro corvo comer. É, mais ou menos isso, cara. É muito específico isso. Olha, agora eu vou falar pra vocês. O Vicious é um ótimo antagonista, gostei dele, mas o Risadinha, aquele cara... Que Risadinha? O Risadinha, você não sabe, você não lembra do Risadinha, o gordinho que flutua? Ah, não. Ah, não vem me falar pra você. Tá falando do Pierrot. Meu Deus, o que que foi? Pra mim foi um dos melhores episódios de combate, de treta, de tiro, facada e bomba perto dali. Certeza, cara. A gente não vai falar de todos os capítulos, obviamente, né? Mas eu queria que vocês falassem seus episódios favoritos da série. Ivaldo, pode começar. Já que você começou, provavelmente o que você tá citando é um dos seus favoritos. Ah, beleza. É, o episódio 5 e 6, Ballad of the Fallen Angel e Sympathy of the Devil, eu gostei muito. Toys in the Attic, eu gostei pra caramba. O Sympathy for the Devil é o do... É o do menino, da criança lá. Esse é um dos que eu gostei menos, sabia? Um dos que eu achei mais chato. É. Eu gostei desse episódio. É o sexto episódio, sim. É o sexto episódio. É um dos que eu achei mais chatos, entendeu? É porque eu não gostei daquele moleque. Eu achei um antagonista chato. Mas enfim. Ele parece deslocado dentro daquele anime, né? Exato. Ele parece um personagem de animação. Exatamente. Eu achei que... Eu também tenho essa sensação, assim, com ele. Mas eu gostei, tá? De percepção, Paulo. Percepção e percepção é pessoal, cara. Então não se incomode com o que a gente fala. Ninguém vai apontar o dedo na sua cara e vai falar que guarda o dedo. Isso é uma merda. Isso é uma bosta e você não tem o direito de gostar dele. Nesse momento, o Anderson tá me abraçando, passando a mão na minha cabeça. Nu. Continue, Valdo. Toys in the Attic, que eu gostei pra caramba, que menciona a Alien, eu achei foda pra caralho. Sim. E o episódio. Capítulo total. Baseado no Alien. Caralho, velho, é muito. Até a maquininha faz aquele pip, pip daquele rastreador dos caras do filme, muito foda. O episódio do Pierrot Lefly Lacharia Lafayette. Pierrot Lefou. É episódio 20, eu achei incrível. E pra fechar o episódio 24, o Hard Luck Woman, eu achei muito bom. Muito bom. E deu. E realmente foi um episódio que me emocionou no final. A música do Kiss, né? Puta que pariu, que episódio foda, velho. Muito bom. Gostei do outro ali do canto, gostei daquele lá também. Cara, eu gosto muito do Pierrot. O capítulo de batalha é o mais legal que eu achei, realmente. Cara, ele é muito legal. O clima do capítulo é muito legal, então. Esteticamente é foda. Puta que pariu. E um que eu gosto muito também é. Tirando os da história do Spike são muito bons, cara. O Jupiter Jazz, as duas partes do Jupiter Jazz, a balada Fallen Angels, pô, são capítulos muito legais. Mas eu gosto muito do chamado Brain Scratch, que é o do Nascente. Eu gosto. Cara, esse é um dos que eu mais gosto também, cara. Eu gostei muito desse capítulo, porque uma parte que eu gostei muito do capítulo é a televisão, cara. Uhum. Que fica mostrando os canais, e fica mostrando, tipo, o telejornal, depois passa o da Atena dos caras, aí mostra os caçadores de recompensa e tal. E eu achei muito bem feito, eu achei muito legal, cara. Essa estética que deram, assim, do capítulo inteiro, né? E aquele negócio da seita, do cara que você abandonar seu corpo e tal, eu achei muito da hora o capítulo, cara. Aproveitando esse seu gancho, esse seria um dos episódios que eu citaria também, justamente por esse ponto, porque, assim, a série é um produto televisivo, mas ela usa justamente a posição dela pra criticar o poder da TV e controlar as pessoas, sabe? Que as pessoas passam a viver em torno da TV, em função da TV. E esse episódio, ele mostra bem isso. Que é só aparecer uma pessoa um pouco mais carismática, as pessoas esquecem o que tá acontecendo ao redor delas, começam a fazer coisas que não fazem sentido. Esse episódio eu achei importantíssimo, eu gosto muito dele por causa disso. E eu fiquei sabendo que aquele personagem que aparecia, ele foi baseado no Silvio Santos. Olha, talvez a gente consiga achar alguma semelhança. Eu não duvido nada que quando tiver uma expansão espacial, o Silvio Santos vai transferir o corpo dele pra alguma tecnologia e vai continuar vivendo. Não sei. Ah, não duvido também. É meu palpite. Meu palpite. Ele vai fazer o programa dos cowboys lá. Ei, amigo! O que nós temos pra caçar hoje? Oi! É verdade, Anderson. E eu falar os episódios que eu mais gosto? Por favor. Cara, então vamos lá. O episódio que eu mais gosto da série como um todo é o Wild Horse, o 19. E assim, a história dele, toda a parte técnica é magnífica. E eu passei a gostar mais dele depois de que a gente percebe como que a vida, ela imita muito a arte. Porque eu acho que vocês vão lembrar que nesse episódio, o Spike, ele perde o controle da nave, ele fica à deriva no espaço caindo. E tem um cara na Terra auxiliando ele, falando pra ele, ó, fica em tal inclinação pra você não pegar fogo quando você reentrar. Vocês lembram que o cara vai resgatar o Spike com um ônibus espacial? Vocês lembram disso? Vocês lembram o nome do ônibus espacial? Não, é o Columbia. E esse episódio virou marcante pra mim, por quê? Porque em 2003, o Columbia, numa reentrada da Terra, aconteceu justamente o que aconteceu com o Spike. Ele pegou fogo e explodiu, cara. Então, assim, 5 anos depois da série, aconteceu uma coisa na vida real que a gente... E você tá lá assistindo a série, você fala, cara, eu já vi esse negócio em algum lugar. Então, assim, ele traz uma coisa pra mim muito forte, e aquilo que tá acontecendo ali é verídico, não pode acontecer de verdade. Isso, não é invenção de... Aquilo é ciência, cara. Pra mim, me impacta muito, assim, aquilo é ciência. Ou seja, se você não prestar atenção, vai dar merda com as coisas que eu tenho. Isto é, você quer dizer que o Cowboy Bebop deu uma de Simpsons? Olha, não sei se deu uma de Simpsons, não, cara. A mãe de Ná roteirizou esse episódio. Talvez, cara. Talvez ela tenha feito isso. Mas é uma coisa que a gente falou pouco é que, assim, o aspecto científico da série, eu como gosto de ciência, então, isso pega muito pra mim também. Foi muito legal ver essa parte. E outro episódio que eu gosto é o 7, que é o da o Heavy Metal Queen. Já começa pelo título, que é Heavy Metal. A trilha do episódio inteiro é um grande heavy metal pra mim. A história contada nele é genial, que o Spike tá lá caçando o procurado da semana, e aí ele sabe que o procurado é um bandido pé de chinelo, que não tem nada a ver, é só um cara maluco lá. E o procurado da semana lá que o Spike tá procurando se chama Decker. É uma referência clara a Blade Runner. Então, assim, é um anime que usa ciência e cita Blade Runner, não tem como não gostar do episódio. E, assim, fugindo um pouco dos episódios, o Shinichiro Watanabe, ele dirigiu um especial, né, de Blade Runner, agora com o lançamento do Blade Runner 2049, ele dirigiu um anime, um curta, que é 15 minutos, um especial, YouTube, né? Sobre Blade Runner. Escolheram ele, né, pra fazer. Eu não assisti, mas provavelmente deve ser bom, né? Então você vê como tudo se encaixa. Minha filha número 3 falou que é muito bom, né? Você dá referência assim, né? E você, Vinícius? Eu? Olha, eu vou tentar fugir um pouco dos... Os episódios do passado do Spike, indiscutivelmente, são pra mim os melhores da série. Porque, pô, ele é o protagonista, é aquele cara que você se importa. E os capítulos são bem construídos, tanto em parte dramática, quanto em parte de ação. Mas eu gosto muito do episódio 17, que é o Mushroom Samba. E o que eu gosto desse episódio, primeiro, o protagonista do episódio é a Ed, né? Então é um capítulo mais engraçado. Então eu gosto dessa personagem, eu acho que quebra um pouco do clima dramático que a série tem em sua maior parte do tempo, e pra mim ele tem uma das melhores sequências de ação da série, que é uma sequência no trem. Vocês lembram dessa sequência de ação no trem? Sim, lembro. Essa cena é espetacular, é linda, é uma das melhores sequências de ação que eu vi no anime. Eu falei, caralho, muito foda isso, porque tem uma caçadora de recompensa atirando num carro, tem um cara pendurado no trem, tem a Ed com um A em cima do trem, é muito bem animado aquilo. Ali também é uma das partes que você vê realmente um empenho na animação, que aquilo anime é feito, né? Esse episódio é aquele que eu citei mais cedo, que eles estão sem comida e a Ed que sai atrás de comida. Sim, totalmente. Eles encontram melancia, né? Aí eles consomem aquele cogumelo alucinógeno. Exatamente. Né? Viagem dentro da nave. Pô, esse episódio é muito bom mesmo. Ela tem que resolver, né? Porque eles estão viajando, né? É. E eu gosto muito do capítulo de referência ao Alien, que o Ivaldo comentou também, que é o Toys in the Act. Mas eu gosto muito também, é que eu não sei se é esse capítulo, mas eu acho que é o Cowboy Funk, que é o 22, que é o capítulo do Ted. Cara das bombas. E tem o outro cator de recompensa, que é o Andy, que é aquele cowboy. Que é o Spike loiro. Praticamente. E ele vai pro cavalo. Não, ele é. A Faye fala numa das cenas, ela fala: vocês são iguaizinhos. Vocês agem do mesmo jeito. Aí quando eles se encontram, eles dão as mesmas respostas, eles fazem os mesmos gestos, a mesma cara. Mas, é isso. Mas ele é um exemplo do que o caçador de recompensa não tem que fazer, porque ele é totalmente perdido. Claro, ele chega na cena com um cavalo e todo cavalo pra começar. Assoviando. Não, na verdade é um assovio, depois chega ele com o cavalo, né, cara? Mas eu acho que eu sei porque o Vinícius gosta desse episódio. Acho que eu vou falar e ele vai dizer se eu tô certo ou não. Porque esse episódio, ele é uma homenagem ao Sergio Leone e ao Ennio Morricone, que é um filme de western. Você pode ver todas as músicas desse episódio, ela só tem guitarra, violão e assobio. É só também, isso. Também, isso é uma parte bem fundamental do capítulo pra construção, né? Talvez seja o capítulo mais cowboy do anime, né? Porra. Sim, com certeza. Eu me impressionei que eu não imaginei que ia ter uma cena de combate da hora no final ainda. Tem sim, mas esse capítulo primeiro é um dos capítulos mais engraçados, então acho que a comédia é muito bem construída nele. Apresenta um personagem muito engraçado, que é o Andy. A gente tem um vilão que é ignorado o capítulo inteiro, que também é engraçado. É baseado num cara real, né, que existe. Sim, e... Querendo ou não, o final do capítulo é muito engraçado, porque logo no começo do anime, que o Spike vai contar pro Jet, pra Fai, que ele viu um cara com um cavalo vestido de cowboy, e fala, se fosse um cara vestido de samurai, dava pra levar a sério. É. Aí no final, ele aparece vestido de samurai, eu dei risada alto dessa porra, porque eu achei muito engraçado. Não, até a frase de encerramento muda, né? Aparece lá, see you, Space Samurai. Exato. Cara, é maravilhoso. É, são esses detalhes que você percebe que você te pegam, que o anime te pega nesses detalhes, né, cara? Exatamente. E é perfeito. E pra gente, eu acho que é importante a gente falar, e também dos capítulos do Spike, porque eu acho que é a unanimidade que todo mundo gosta dos capítulos do Spike, que são os melhores da série. Talvez, se não foram os melhores pra cada um, eles estão entre os melhores. Principalmente os dois capítulos que são duplas, né? Que é o parte 1, parte 2, que é o Jupiter Jazz e o The Real Folk Blues, que são o final da série. O Jupiter Jazz é legal, tem primeira vez que aparece bastante. O Vicious apareceu no 5, mas ele aparece também nesses dois episódios, certo? Ou eles aparecem no segundo. Sim. Parece nos dois, né? Que a gente tem uma morte do Spike. Eu sabia que ele não tinha morrido, né? Mas não custava nada fazer um drama, né? Quem morre é o maluco dos mamilos. Isso. O Everton coloca o som de drama aí. É o maluco. É o maluco dos mamilos. Filhado, você poderia falar que eu tomava uns remédios estranhos e criei peitos. Foda-se. Não, cara. Ué, pode acontecer. Coitado. Mas são capítulos legais. E os dois últimos capítulos do The Rock Book Plus, eu acho que é interessante falar do final da série. Porque anime, assim como eu falei da parte de protagonistas, que os animes às vezes têm, às vezes não, e muitas vezes os protagonistas são ruins, os finais também de anime costumam ser ruins. O que vocês acharam do final do Cowboy Bebop? Porque o final do anime, ele vai pela resolução do passado, do Spike, e o que vocês acharam dessa resolução e do encerramento dos seus personagens? É, não tem o que tirar e não tem o que pôr. Cara, eu gosto muito porque, por mais que seja um final da série, ele não é o final daquela história. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer depois, sabe? Ele termina, eu acho que, aquele arco, assim, pode acontecer qualquer coisa depois. Não fica fechado, falar, daqui pra sempre acabou. É, fica meio aberto, né? Ele fica aberto sem ser forçado. Eu acho que isso que é o legal. Não é aquele final, praticamente, de filme americano, que ele é aberto já esperando sequência, sabe? Uhum. Ele é assim, ó. Pois... A história que a gente ia pra contar era essa. O final, você interpreta. Pode ser que a gente volte, pode ser que a gente não volte. Bom, cabe você decidir o que você vai entender esse final. Tipo, se a cena final ele abrisse o olho, aí beleza, tá ligado? Deixa piscadinho. É, então. É. Mas é legal, cara, porque, tipo, termina. Na verdade, termina a parte da a Ed e o Ayn. Eles saem da nave, né? Vão viver as aventuras dele. A Faye, ela descobre que ela, tipo, que ela não tem pra onde voltar no passado dela, né? E o Spike, ele resolve o passado dele, né? Porra, e resolve de uma maneira espetacular, né? Cara, porque aquela sequência dele invadindo o lugar é muito boa, cara. Porra. Não, é absurdo. A cena final do anime, que é ele olhando pra aquela multidão de armas pra ele, já resolveu com Vicious ou não, né? Não sei se ele morreu ou não. E ele sem arma nenhuma, né? Só dando um tirinho, tipo galã de novela, e caindo, cara, realmente é. Mexeu comigo. Fiquei emocionado. E o Clint Eastwood imitou em Gran Torino, hein, cara? Você vê, deu volta, hein? É, cara. O anime homenageou um filme do Clint e o Clint foi lá e homenageou o anime refazendo a cena. Porra, é que nem It com Stranger Things, cara. É, cara, se isso não é arte, eu não sei mais o que é. E vocês acham que eles morreram? O autor, o Shinichiro, ele, numa entrevista uns anos atrás, falou assim, que o Spike aparentemente dormiu, desmaiou naquela cena só. Quer dizer, isso a gente sabe o que aconteceu, tá na cara. Agora, ele não deu mais sinais assim, ah, desmaiou, morreu, desmaiou, tá vivo, sei lá. E pra mim, eu prefiro que fique assim, cara. Deixa aí, deixa as pessoas formularem teorias, pensar. Uhum. Precisa, eu acho que não precisa voltar, tá muito bom o jeito que tá. Aquela frase final que o anime apresenta também ficou meio suspeita, né? Tipo, cara, cada... se prepara pra levar o fardo, cada um leva o seu fardo. Não, you're gonna carry the weight. You're gonna carry the road. É que é totalmente o anime, né? Que cada um carrega o seu passado, né? Uhum. Cada um ali tem o seu passado, eles carregam pro presente e as histórias vão acontecendo, mas toda hora o passado vem pra cobrar alguma coisa deles. E o Spike foi o único que não, os outros tentaram, mas como o Spike... O Jet já tinha acertado. Já tinha acertado? A Fai não... A Fai não acertou no meio do episódio. A Fai não tem como acertar, ela não sabe. Ela sai pra isso, né? Ela sai pra buscar um caminho. E o Spike vai, porque uma parte mais importante, a parte mais importante do passado dele, ele perde no final do anime, né? Que é a Julia. E ele, tipo, ele não tem mais nada a perder, né? Então ele fala assim, vou resolver a situação, né? Vou acabar de vez, né, com esse passado que vem toda hora pra cima de mim, né? O Jet, ele resolve o passado dele em dois episódios, que é aquele que ele tá caçando um cara que tá com o ex-amor da vida dele. Sim. E mais pra frente é o episódio onde a gente descobre como que ele perdeu o braço. Foi traição do parceiro policial dele, tá? Também, exatamente. Ele fecha pontas com o passado dele nesses dois episódios. Dali pra frente a gente passa a ver mais coisas da Faye, da Ed, e termina com esse final do Spike. Se fosse hoje em dia, eles fariam um spin-off da Ed com Ayn. Eu ia achar legal. Imagina, as aventuras de Ed e Ayn. Seria um anime de comédia, né? Seria um anime de comédia, obviamente, né? Sem ação nenhuma. Mas ia ser legal, eu acho que ia ser engraçado, pelo menos. Um anime curto, sei lá, faz um OVA, faz dois, três OVAs, sei lá, uma coisa rápida. Não precisa fazer um anime de 26 episódios. É, você não mexe com a série original criada, né? E você tem aquela história paralela. É porque o Cowboy Bebop é um universo muito grande e os personagens têm essa faceta de... Eu acho que mais a Ed e o Ayn por esse final, né? Porque eu acho que o Jet e a Fai, querendo ou não, eles são os mais ligados com aquele... que acabaram se conectando com o Spike mais e tem uma conexão com aquele passado, esperando aquela resolução, né? Pra saber o que aconteceu com ele. Eu acho que o caso da Fai é o mais difícil, porque ela é a única, ela é a mais velha da turma, né? Ela é do século 20, ela passou... Ah, ela é muito mais velha. Ela tem quase 80 anos na história. 77 anos de diferença. Então, assim, é porque ela passou muito tempo congelada. Então, assim, o passado dela é o mais complicado, porque ela passou a maior parte do tempo congelada. Então, assim, ela é literalmente uma página em branco pra você fazer história. Realmente ela perdeu tudo que tinha, né? Realmente ela perdeu tudo. E aquele episódio que eu te falei, da fita, ele é muito engraçado, mas ele termina de uma forma assim, meio agridoce, que a gente descobre que o conteúdo da fita era a própria Valentine gravando uma mensagem pra ela no futuro, torcendo, não, você vai poder fazer, eu acredito, eu tô aqui torcendo, e o episódio termina com ela se olhando e pensando assim, eu perdi a minha vida e não sei, aquilo te dá um choque no final do episódio, que você fala assim, caramba, cara, isso aqui foi complicado, isso aqui foi tenso. Realmente é uma série que mexe com a gente em várias esferas do nosso coração otaku. Ficou bom, acho que vai mexer com os otakus que citaram esse episódio, né? Essa frase final. É, talvez. Não, não vai. Pela sua animação, não vai. Mas enfim... série acabou em 99 e a gente teve em 2001 o lançamento do filme do Cowboy Bebop, que é o Knocking on Heaven's Door, que tem um nome em japonês que eu não sei dizer. Se alguém quiser tentar, eu deixo aberto. Kyoko no Kai. Como que é o nome? Sério? Kyoko no Kai. Ah, tá. Cara, me falta. Jogou na minha cara agora que você sabe japonês, hein? Eu acabei de inventar a palavra, lógico que você sabe falar. Eita porra. Ai, muito bem. O filme saiu em 2001. Ele tem de volta a direção do Shinichiro Watanabe. Também ele é escrito pela mesma roteirista da série. E aí, vocês gostam do filme? O filme ele acaba sendo mais uma aventura dentro da... Uma aventura maior dentro do arco do anime, né? Ele podia ser um capítulo do anime, mas acabou sendo uma extensão, um filme, né? Com uma aventura maior, mais grandiosa. Ele se passa entre o episódio 22 e 23. Então já tá ali encaminhando pro final, né? Caramba, então o Spike tomou aquele cacete no filme e ainda foi pro final do anime? Exatamente. Caramba, então ele não tava 100%. O filme... Eu gosto bastante, eu gostei bastante do filme. Eu acho, assim, que ele é uma extensão da série mesmo. Tudo que você gostou na série, você vai encontrar no filme. Batalhas, sim, as batalhas são espetaculares do filme. A gente tem uma animação muito bonita, a gente tem a referência musical também. A gente tem tudo que tem no anime, no filme. Fizeram um filme só, não é um filme... Acho que não foi um filme gratuito, né? Senão eles tinham feito vários. Eles fizeram um, que acho que talvez seja uma história que ele queria realmente contar. E que é interessante. A história é interessante, o antagonista do filme é interessante. Pô, o Vincent é foda. Cara, ele, eu acho que assim, ele é um vilão que cairia muito bem na série. É verdade, né? Ele podia fazer uma ponta, né? Ou então ser um antagonista da série mesmo, né? Tá certo que ia mudar um pouquinho do esquema da série, mas mesmo assim, eu confio nos roteiristas, na roteirista. Eu acho que ela conseguiria construir isso. Mas no filme, ele funciona muito bem. É um vilão que eu realmente, tipo, você sabe o ele é um cara louco, né? A gente sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. É um cara forte, que é o mais interessante, né? Porque o Spike é um cara forte e ele bate muito no Spike. Tá certo que ele apanha também. As lutas entre eles são dignas de aplausos, né? A sequência do trem. Pô, é sensacional. É, tanto que até Naruto copiou depois essa sequência. Naruto? Tem trem no Naruto? Caraca, não, tem vilarejo do trem? Ah, tem uma sequência de luta não, que tem igualzinha. É frame a frame, eu vou te mandar. Eu vou mandar pra vocês. Uhum. E, do torneio... Aquele torneio Chunin lá do começo. É o Neji versus Naruto. É frame a frame. Eu vou mandar cara, um pra... A animação é absurda, cara. O filme é muito boa, cara. A ambientação nesse filme, Valdo, também é sensacional, porque tem períodos do filme que vai só tocando a música e eles andando pela cidade, né? Aí se nota a ambientação em todo lugar, pô, é muito foda, velho. Foda mesmo. Você vê as referências, né? O próprio cientista lá do que o filme apresenta, que é o Mandelo, se eu não me engano, Mandelo, ele faz referência ao Joseph Mengele lá, o médico nazista fez as experiências e tudo mais. Cheio de referências também o filme. Ele tem a referência à maior festa americana, né? Que nem eu falo que eles têm referência a muitas coisas americanas, e o Halloween é parte central da história, né? Tudo que vai acontecer pro clímax do final é no Halloween. A Ed saindo com aquela cabeça de abóbora procurando o cara. Muito bom também. É muito louco ela bater na porta lá. Pô, o filme consegue trazer aquela. Consegue trazer aquela mesma linha dramática também, bem, bem foda, né? É bem legal a relação entre o vilão e aquela policial lá. É, por isso que eu falo que o filme realmente é uma extensão do anime, né? Tem tudo que você assiste no anime que você viu e gostou, ele você vai encontrar no filme. Por isso que ele tem que ser conferido pra quem assistiu o anime. Ele não vai acrescentar muito em termos de história pros passados dos personagens, mas é uma história que vale a pena ser conferida. Em termos da aventura que eles passam ali naquele momento, né? Daquela missão que eles têm. E o Vincent é um personagem bom, a Electra, que é a personagem que auxilia ele lá no filme também, é muito bem, muito boa. A luta entre eles lá naquela... É isso. A Torre Eiffel, né? Porra, que puta final. Não é maravilhoso. Voltei. É que a gente tá... Tô vendo, caralho, igualzinho, velho. Puta que pariu. Não é copiada? Quadro a quadro? Caralho, velho. E Naruto saiu um ano depois desse filme. É verdade. Anderson, é homenagem, não é cópia. Não, rindo do Naruto é cópia. Concordo. Não, eu tô zoando, eu gosto do primeiro Naruto. É igual falei do grupo, é que Cowboy Bebop é o melhor Naruto. Vocês sabiam que o filme do Cowboy Bebop chegou a passar no cinema aqui no Brasil? Mas foi em salas fechadas, sim, e tal. Mas ele passou em 2003. Passou 2 anos depois do lançamento japonês. Não sabia. Eu descobri porque eu achei uma matéria da Folha de São Paulo falando do filme, uma entrevista do Watanabe e falando do Brasil. Deve ter passado em alguma mostra de cinema, assim, fechada. É, exatamente, porque ele fala na entrevista do Brasil, que ele tem referência musical no Brasil, hein? Que eu nem eu comentei. Tem um episódio com o nome de samba, a trilha sonora inteira é samba. Foi o episódio que eu comentei, o Mutirão Samba, que é o da Ed, né? É o samba do Cogumelo. A gente tem aqueles três velhinhos lá, que são homenagens, que o nome dele é Antônio Carlos e Jobim, né? Que é homenagem a... E é bacana, cara, é muito bacana. Cowboy Bebop, ó, você que está escutando esse podcast provavelmente já assistiu Cowboy Bebop, mas se você está escutando para conhecer e possivelmente assistir, mesmo com spoilers, mas bem, a série saiu em 98, spoilers você já estava preparado para ter, assista. Cowboy Bebop é um anime que vale muito a pena ver, está completando 20 anos, e eu assisti de novo, e eu te garanto que ele, eu não acho que ele é melhor, ele é melhor que qualquer anime que está saindo hoje em dia, e não só em termos de história, porque a história, tudo bem, passa o tempo, a história continua boa, a gente vai falar da animação, mas a animação é algo que você vai sentir a diferença do que é produzido hoje em dia. Muito, por sinal, muita diferença. Cara, voltando um pouco a parte técnica, 20 anos depois, ele dá chuta a bunda de muito anime atual, mas assim, de longe, cara, você não fala que é um desenho que tem 20 anos de idade. Não, verdade. Com certeza. E ele, parece... ele é um anime que, mesmo um cara que ele não é tão fã de anime, ele se ele assistir Cowboy Bebop, ele acaba até curtindo. Eu acho que assim, porque ele foge justamente do estereótipo do anime, que é aquela coisa assim, ou é desenho de comédia, ou é desenho de torneio, é desenho de luta. Cara, ele nada mais é do que ele pega dilemas da vida humana e trata aquilo de uma forma seriada, animada. Assim mesmo, igual falou de existencialismo, solidão, tédio, sabe? Como que a gente vê o mundo ao redor, como que as pessoas veem a gente, como que isso influencia nosso dia a dia. Ele é um anime muito humano nesse aspecto. Eu acho que assim, uma pessoa que gosta de estudo humano, ela vai adorar assistir esse anime. Dá uma impressão que, sei lá, tipo, parece que antigamente o pessoal fazia anime com o coração, o cara se empenhava, queria apresentar uma obra bonita, bem feita, que mexesse com a cabeça das pessoas. E, sei lá, às vezes parece que hoje em dia só sai anime pra lançar game, brinquedo ou hentai. É a... O que você tá assistindo, Ivaldo? Prefiro não comentar. É o mercado, né, Ivaldo? Que nem eu falava, quantos animes saíram? Se a gente pegar uma... Que nem eu tava comentando dos animes que saíram no 1998. Pô, são vários que ficam na memória, que criaram franquias, que foram animes que foram pra frente. Hoje em dia a gente tem, sei lá, o triplo de produções que saem numa temporada, mas a maioria é descartável, né? Então, eu acho que... Mas agora com o computador, que você consegue fazer mais por menos preço, sai enxurrado. E os profissionais, eu acho que também eram melhores, sei lá. Eu não sei como são os profissionais hoje em dia no Japão. Eu sei que eles ganham mal, talvez seja por isso que os animes são ruins. Eu já ouvi falar que eles ganham muito mal, os animadores de anime no Japão ganham mal, por isso que os animes saem às vezes umas belas, umas porcarias. Mas, bem, deve ter um porquê. Se você ouvinte... Só fazer um comentário aqui. É que esse pessoal do Cowboy Bebop aí, só profissional de uma competência incrível, Rogério. Só agia top. Só nave top. Muito só bem, nave top. Se você, querido ouvinte, sabe por que as animações pioraram tanto, manda e-mail pra gente. Manda e-mail falando dos seus episódios favoritos. Comente com a gente no post do site. Manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Siga a gente nas nossas redes sociais. Facebook é /nerdpatriarca. Twitter @nerdpatriarca. Entra no site, escuta os outros podcasts. O site é www.nerdpatriarca.com.br. Lá tem a gente, tem todos os nossos episódios lançados todo domingo pra você escutar e sempre ter a nossa voz semanalmente no seu ouvido. Nossa, ficou sexy isso, né? Porra, pra você ouvir se ensapando embaixo do chuveiro. Olha que coisa sexy. Não se esqueça de curtir o nosso. Ah, quando o Ivaldo faz essa voz. Agora sim. Todo é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Falou, sim, galera. Space tchau, tchau. Cowboy. Que a força esteja com vocês. Ah, é isso aí, galera.